Ficheiro 51. Para além de uma tendência persistente de rir histericamente por nada, eu não parecia sofrer de nenhum efeito prejudicial do nosso encontro com os desertores, embora me tenha tornado muito cautelosa ao afastar-me do acampamento. Duggle assegurou-me que, na realidade, não era tão comum encontrar bandidos nas estradas das Terras Altas, apenas porque não havia muitos viajantes que valesse a pena roubar. Ainda assim, sobressaltava-me com os sons da floresta e voltava apressadamente das tarefas rotineiras, como buscar lenha e água, ansiosa por avistar e ouvir os Mackenzie. Também encontrei um novo alento no som dos seus roncos perto de mim à noite e perdi qualquer constrangimento que pudesse sentir a respeito dos discretos gemidos que ocorriam sob os nossos cobertores. Ainda sentia medo de ficar sozinha quando, alguns dias mais tarde, chegou o momento do encontro com Horrocks. "Ficar aqui?" exclamei sem acreditar. "Não, eu vou contigo." "Não podes," repetiu Jamie pacientemente. "A maioria dos homens continuará viagem para Lac Croom com Ned, para recolher as rendas, como esperado. Duggle e alguns dos outros irão comigo ao encontro, para o caso de alguma traição de Horrocks. Mas tu não podes ser vista em Lac Croom. Os homens do Randall podem estar por perto, e ele seria capaz de levar-te à força." "Quanto ao encontro com Horrocks, não faço a menor ideia do que pode acontecer." "Não, há um pequeno bosque perto da curva da estrada. É fechado, relevado, há água por perto. Ficas bem ali até eu voltar para te buscar." "Não," repeti teimosamente, "eu vou contigo." Um certo orgulho não me deixava dizer-lhe que tinha medo de ficar longe dele, mas estava disposta a dizer-lhe que temia por ele. "Tu mesmo disseste que não sabes o que acontecerá no encontro com Horrocks," argumentei. "Não quero ficar aqui à espera o dia inteiro, a pensar no que te está a acontecer. Deixa-me ir contigo," pedi, tentando persuadi-lo. "Prometo ficar escondida durante o encontro, mas não quero ficar aqui sozinha, preocupada o dia todo." Suspirou com impaciência, mas não contestou mais. Entretanto, quando chegámos ao bosque, inclinou-se e agarrou nas rédeas do meu cavalo, forçando-me a sair da estrada e a entrar no mato. Desceu do seu cavalo, atando as duas rédeas a um arbusto. Ignorando as minhas veementes objeções, desapareceu no meio das árvores. Teimosamente, recusei apear-me. Ele não podia obrigar-me a ficar, pensei. Surgiu na estrada, finalmente. Os outros tinham ido à frente, mas Jamie, lembrando-se da nossa última experiência em clareiras desertas, não quis partir enquanto não tivesse esquadrinhado cuidadosamente o local, examinando metodicamente os quatro cantos do bosque e abrindo caminho pela erva alta com uma vara. Quando voltou, desamarrou os cavalos e montou de novo. "É seguro," disse. "Cavalga até meio do bosque, Claire, e esconde-te com o cavalo. Venho buscar-te assim que terminar o que tenho a fazer. Não sei quanto tempo vai durar, mas no mais tardar, até ao pôr do sol." "Não, eu vou contigo." Não podia suportar a ideia de ficar presa numa floresta sem saber o que estava a acontecer. Preferia correr um perigo real a ser deixada durante horas de ansiedade, à espera e a pensar no pior. E sozinha. Jamie não conseguiu conter a sua impaciência. Estendeu os braços e agarrou-me pelos ombros. "Não prometeste obedecer-me?" perguntou, sacudindo-me brandamente. "Sim, mas só porque fui obrigada," ia dizer. Mas ele já voltara à cabeça do meu cavalo na direção do bosque. "É muito perigoso e não te quero lá, Claire. Vou estar ocupado e, se vier a acontecer, não vou poder lutar e proteger-te ao mesmo tempo." Vendo o meu olhar rebelde, levou a mão ao alforje e começou a vasculhar lá dentro. "De que estás à procura?" "De corda. Se não fizeres o que estou a dizer, amarro-te a uma árvore até voltar." "Não farias isso." "Ah, faria sim." Obviamente falava a sério. Cedi de má vontade e relutantemente tomei as rédeas do meu cavalo. Jamie inclinou-se para me beijar rapidamente no rosto, virando-se já para partir. "Tem cuidado, Sassenach. Tens a adaga? Ótimo. Volto o mais depressa possível. Ah, mais uma coisa. O que é? Perguntei a moada. Se deixares este bosque antes de eu te vir buscar, esfolo-te o rabo com o cinto da minha espada. Não ias gostar de fazer a pé o caminho até Bar Granman. Lembra-te, disse beliscando delicadamente a minha bochecha, não faço promessas vãs. Continuei lentamente em direção ao bosque, olhando para trás para vê-lo a cavalgar a toda a velocidade, inclinado sobre a sela, cavalo e cavaleiro formando um único ser, as pontas do seu manto em xadrez esvoaçando às suas costas. Estava fresco sob as árvores. Tanto eu como o cavalo demos um suspiro de alívio quando entramos na sombra. Era um daqueles raros dias quentes na Escócia, quando o sol flameja de um céu de musselina azul desbotada e a névoa matinal se dissipa às 8 horas. O trinado de pássaros enchia o bosque. Um bando de abelharucos alimentava-se nos carvalhos à esquerda. E ouvi o que achei ser um tordo a curta distância. Sempre fui uma observadora de aves entusiasta. Se ia ficar abandonada ali até que conviesse ao meu autoritário, dominador e obstinado marido parar de arriscar o seu estúpido pescoço, aproveitaria o tempo para ver que pássaros conseguiria avistar. Soltei o cavalo para que pastasse na erva exuberante na borda do bosque, sabendo que ele não iria longe. A erva terminava bruscamente a alguns metros das árvores, sufocada pelas urzes invasoras. Era uma clareira com diversos tipos de coníferas e de carvalhos novos, perfeita para a observação de pássaros. Caminhei por ela, ainda mentalmente furiosa com Jamie, mas sentindo-me aos poucos mais calma, à medida que ouvia o pio característico de um papa-moscas e a garrulice áspera do tordo. A clareira terminava bruscamente no outro extremo, à beira de um pequeno precipício. Abri caminho entre as árvores novas e o gorjeio dos pássaros foi afogado no barulho de água corrente. Parei na margem de um riacho, um desfiladeiro íngreme e pedregoso, com cascatas que corriam pelas encostas entalhadas e se despenhavam nos lagos castanhos e prateados lá embaixo. Sentei-me na margem e deixei os pés pendurados acima da água, desfrutando o sol no meu rosto. Um corvo cruzou o céu por cima da minha cabeça, seguido de perto por um par de rabos ruivos. O volumoso corpo preto zigue-zagueava pelo ar, tentando evitar os minúsculos perseguidores. Sorri, observando os furiosos e pequenos pássaros atormentando o corvo de um lado para o outro, e perguntei-me se os corvos, quando entregues aos seus próprios afazeres, voavam realmente em linha reta. Aquilo, se mantivesse uma linha reta, voaria diretamente para... Parei repentinamente. Estivera tão concentrada em discutir com Jamie que até àquele minuto não me ocorrera que a situação que persegui há 2 meses finalmente se apresentara. Eu estava sozinha e sabia onde estava. Olhando para o outro lado do riacho, os meus olhos ficaram ofuscados pelo sol da manhã que brilhava entre os freixos vermelhos na margem distante. Portanto, aquele era o leste. O meu coração começou a bater com força. O leste ficava para aquele lado. Lag Krum estava diretamente nas minhas costas. Lag Krum ficava 6 quilómetros a norte de Fort William. E Fort William ficava a pouco mais de 4 quilómetros a oeste da colina de Craig na Dune. Assim, pela primeira vez desde o meu encontro com Murtagh, eu sabia aproximadamente onde estava. A cerca de 10 quilómetros daquela maldita colina e do seu desgraçado círculo de pedras. 10 quilómetros, talvez, de casa, de Frank. Comecei a voltar para a clareira, mas mudei de ideias. Não ousava ir pela estrada. Tão perto de Fort William e dos diversos lugarejos que o circundavam, havia um risco grande de deparar com alguém. E não podia levar um cavalo pelo curso perigosamente íngreme do riacho. Na realidade, tinha dúvidas se o percurso poderia ser feito a pé. As ribanceiras de pedra eram escarpadas em alguns pontos, mergulhando diretamente nas águas revoltas do riacho, sem nenhuma base segura para pôr o pé, a não ser nas rochas que assomavam na água. Mas era de longe o caminho mais reto na direção que eu queria. E não ousava fazer um trajeto com muitas voltas. Podia facilmente perder-me no mato ou ser apanhada por Dougal e Jamie ao voltarem. O meu estômago deu um salto repentino quando pensei em Jamie. Deus, como podia fazer aquilo? Deixá-lo sem uma palavra de explicação ou desculpas? Desaparecer sem deixar vestígios depois de tudo o que fizera por mim? Com esse pensamento, finalmente decidi deixar o cavalo. Pelo menos pensaria que não o deixei por vontade própria. Acreditaria que fui assassinada por animais selvagens. Toquei na adaga, no meu bolso, ou talvez raptada por bandidos, e não encontrando nenhuma pista do meu paradeiro, finalmente esquecer-me-ia e casaria de novo. Talvez com a linda e jovem Lauger, quando voltasse a Lior. Apesar de absurdo, vi que a ideia de Jamie a partilhar a cama de Lauger me transtornava tanto como a ideia de deixá-lo. Amaldiçoei-me por tal idiotice, mas não consegui deixar de pensar no seu rosto, redondo e meigo, ruborizado de desejo ardente, e as mãos grandes de Jamie a mergulharem naquele cabelo platinado. Descerrei os dentes e limpei resolutamente as lágrimas do rosto. Não tinha nem tempo nem energia para reflexões tolas. Tinha de ir, e agora, enquanto podia. Talvez fosse a melhor oportunidade que teria. Esperava que Jamie me esquecesse. Eu sabia que jamais o esqueceria. Mas, por enquanto, tinha de afastá-lo da mente, ou não conseguiria concentrar-me no que pretendia fazer, o que já era bastante complicado. Cautelosamente fui escolhendo o caminho pela margem escarpada até à beira da água. O barulho da correnteza abafava o som dos pássaros no bosque acima. A descida era difícil, mas pelo menos havia espaço para caminhar ali junto à água. A beira do rio era lamacenta e semeada de pedras, mas transitável. Mais para baixo, vi que teria de entrar na água e seguir precariamente de pedra em pedra, equilibrando-me acima da correnteza, até a margem se alargar o suficiente para eu voltar à margem outra vez. Prossegui com extrema cautela, estimando quanto tempo teria. Jamie dissera apenas que voltariam antes do pôr do sol, 5 a 6 quilómetros até Lag Croom, mas eu não tinha como saber em que condições estavam as estradas, nem quanto tempo levaria o assunto a tratar com Horrocks. Se ele estivesse lá, mas estaria, argumentei comigo mesma. Hugh Munro afirmara que estaria, e por mais estranha que fosse aquela figura, Jamie obviamente considerava-o uma fonte fiável de informação. O meu pé escorregou na primeira pedra no rio, mergulhando-me até aos joelhos, na água gelada e ensopando as minhas saias. Voltei para a margem. Prendi as saias o mais alto que pude e descalcei os sapatos e as meias. Enfiei-os no bolso formado pelas saias presas e pisei de novo a pedra. Percebi que, agarrando-me com os dedos dos pés, podia saltar de uma pedra para a outra sem escorregar. Entretanto, as minhas saias, em balão, dificultavam ver onde devia pôr os pés a seguir, e mais de uma vez escorreguei para dentro da água. As minhas pernas estavam geladas, e conforme os meus pés iam ficando dormentes, tornava-se mais difícil equilibrar-me. Felizmente, a margem alargou-se outra vez, e pisei com satisfação a lama, pegajosa e morna. Após curtos períodos de caminhada razoavelmente confortável, alternados com períodos muito mais longos, a saltar precariamente de pedra em pedra pela correnteza gelada, descobri, para meu alívio, que estava demasiado ocupada para pensar muito em Jamie. Após algum tempo, já estabelecera uma rotina. Pisar, firmar-me, parar, olhar em volta, localizar o próximo passo. Pisar, firmar-me, parar e assim por diante. Devo ter ficado confiante demais, ou talvez apenas cansada, porque me descuidei e errei o alvo. O meu pé escorregou irremediavelmente pela frente da pedra coberta de limo. Agitei os braços freneticamente, tentando voltar para a pedra onde estava antes, mas já perdera o equilíbrio. Com saias, anáguas, adaga e tudo, mergulhei na água e continuei a mergulhar. Embora o rio tivesse apenas cerca de meio metro de profundidade, havia poços fundos, de vez em quando, nos locais onde a água revolta cavara depressões profundas no leito rochoso. A pedra onde eu perdera o equilíbrio ficava à beira de um desses poços, e quando atingi a água, afundei-me como uma verdadeira pedra. Fiquei tão abalada com o choque da água gelada a entrar pelo nariz e pela boca que nem gritei. Bolhas prateadas elevavam-se do corpete do meu vestido e passavam pelo meu rosto em direção à superfície. O tecido de algodão encharcou-se quase imediatamente e a sensação de congelamento provocada pela água paralisou-me a respiração. Comecei quase imediatamente a lutar para chegar à superfície, mas o peso das minhas roupas puxava-me para baixo. Tentei desamarrar os cordões do meu corpete, mas não havia a menor possibilidade de conseguir desatá-los antes de me afogar. Proferi silenciosamente diversas observações depreciativas e mesquinhas sobre costureiras, moda feminina e a estupidez das saias compridas, enquanto esperneava freneticamente para manter as pernas desembaraçadas das dobras dos tecidos. A água era cristalina. Os meus dedos tocaram na parede de pedra, deslizando pelas folhas longas, escuras e escorregadias de algas e lentilhas de água. Escorregadia como limo. Fora o que Jamie dissera a respeito da minha. O pensamento arrancou-me do pânico. De repente compreendi que não devia ficar a cansar-me, tentando espernear para subir à superfície. Aquele poço não podia ter mais do que 2,5 metros a 3 metros de profundidade. O que eu tinha de fazer era descontrair-me, flutuar até ao fundo, firmar os pés e impelir-me para cima. Com sorte, isso iria permitir-me tirar a cabeça da água e respirar. E ainda que voltasse a afundar-me, podia continuar a saltar do fundo, até conseguir aproximar-me o suficiente da margem para me agarrar a uma pedra. A descida foi terrivelmente lenta. Como já não lutava para subir, as saias encapelaram-se à minha volta, flutuando diante do meu rosto. Continuei a tentar baixá-las, tinha de manter o rosto desimpedido. Os meus pulmões pareciam que iam rebentar e via pontos escuros atrás dos olhos quando os meus pés tocaram no chão liso do poço. Deixei os joelhos inclinarem-se um pouco, pressionando as saias junto ao corpo. Depois dei um impulso para cima com todas as minhas forças. Funcionou, ainda que por pouco. O meu rosto irrompeu na superfície quando atingi o ápice do meu salto e tive apenas tempo suficiente para a mais breve tragada de ar, antes de a água se fechar sobre mim outra vez. Pressionei os braços ao longo do corpo para minimizar a resistência da água e descer mais rapidamente. Mais uma vez, Beauchamp, pensei. Flete os joelhos, prepara-te, salta. Fui lançada para cima, os braços estendidos acima da cabeça. Viram lampejos de vermelho quando irrompi da água na última vez. Devia haver uma sorveira brava a projetar-se sobre a água. Talvez eu conseguisse agarrar um galho. Quando o meu rosto saiu da água, algo agarrou a minha mão estendida. Algo duro, quente e reconfortantemente sólido. Uma outra mão. Tossindo e cuspindo, tateei cegamente com a mão livre, contente demais com o resgate para lamentar a interrupção da minha tentativa de fuga. Contente, pelo menos, até que, ao afastar os cabelos para trás, ergui os olhos para o rosto carnudo e ansioso do cabo Hawkins.